Você sabe que tem como ir do seu lado, seu amor e você é tolo. Preste atenção, vou te dizer agora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Se pegar, cê chora. Toninho Magalhães, o Playboyzinho. Vou te